conversa com Flávio Breiner. Bem-vindos ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Flávio Breiner é também professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Luana Simões, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada hoje com o professor Flávio. Olá, professor, sobre o que vamos conversar hoje? Oi, Luana, é sempre um grande prazer, né? Protagonizar esse programa Conversa com Flávio Braille, um programa sobre cultura e educação, veiculado pela Rádio Escola Universitária Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. E hoje o nosso convidado é o jornalista Laurindo Pereira, o editor-chefe do Jornal do Comércio, um jornalista de uma imensa importância no nosso jornalismo escrito e com uma larguíssima experiência nessa área das mídias escritas. Então, sejam muito bem-vindos, senhores e senhoras ouvintes, e, sobretudo, seja muito bem-vindo, Laurindo José Ferreira de Araújo, que aceitou esse nosso convite para conversar um pouco sobre jornalismo aqui na Rádio Paulo Freire. Bom dia, Laurindo. Bom dia, professor. Bom dia, meninas. Eu me sinto honrado de estar aqui, com certeza, com certeza. E vou fazer o possível para a gente, para ajudar nesse debate tão vital, né, sobre jornalismo nos dias de hoje. Enfim, estou aqui à disposição de vocês. Eu ia fazer a minha primeira pergunta, na verdade, uma conversa que eu quero manter aqui com o Laurindo, que é, Laurindo, um pouco antes de morrer, Humberto Eco, o autor do Nome da Rosa, o romancista e semiólogo, ele deu uma declaração que terminou tendo uma repercussão mundial, que foi aquela famosa de que as redes sociais tinham aberto as portas para que qualquer idiota pudesse se expressar. Tese com a qual eu, particularmente, preciso emprestar a minha concordância. Mas, assim, eu gostaria de perguntar a você, qual é o papel, então, hoje, do jornalismo profissional, quando qualquer, vou usar a expressão de Humberto Eco, qualquer idiota pode produzir informação, pode achar no direito de produzir informação, mesmo que sejam informações falsas, e acham que tem o poder de influenciar a opinião pública. Como é que se comporta e qual é a função, ao mesmo tempo, deontológica e profissional do jornalismo? Bom, minha gente, professor, essa frase do mestre Humberto Eco, ela teve uma repercussão enorme, inclusive nas redações. Eu vou me deixar a frase com ele, eu não vou me apropriar da frase dele, porque a frase dele, ele tem todo o direito de dizê-la, naturalmente, na qualidade intelectual e dos bons. Eu sou um leitor. De vez em quando releio, inclusive, algumas coisas dele que tem muita relevância aí no dia de hoje. Mas vamos para o assunto, que é o que interessa. Quando a gente começou essa onda de rede social, internet, informação em rede, a minha preocupação, eu digo, bom, acabou o jornalismo. Todo mundo virou jornalista. E não sei mais o que, é que a gente está fazendo aqui. Instalou-se, digamos assim, o caos na organização daquilo que a gente tinha como centro de jornalismo. E aí eu comecei a refletir muito sobre isso e dizer assim, bom, o que é que se faz agora, né? E não há nada melhor para a gente achar uma solução para alguma coisa do que quando o caos se instala. Então você olha e acha que não vai sair do caos, e do caos sempre surge alguma coisa, sempre, não tem jeito. Graças a Deus que é assim. E aí a gente começou a discutir já nas redações, eu participo, aliás, de um grupo de executivos de jornal no Brasil, é um grupo formado por 15 diretores de redação dos grandes jornais brasileiros, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, enfim, os grandes jornais brasileiros, o Jornal do Comércio participa, a gente tem reuniões mensais sobre isso, discute geralmente temas que são afins a todos, né? E essa foi uma discussão que veio com muita força. Bom, e agora o que é que a gente faz? E aí a gente começou, eu particularmente comecei a refletir da seguinte maneira. Ao contrário do que eu imaginava, de que a gente tinha chegado no fim, eu acho que a gente chegou foi no começo. Com a seguinte questão. Eu imaginava que não teríamos mais nenhuma importância, posto que, repetindo o Eco, qualquer idiota teria direito a dar opinião e, portanto, até ser jornalista. Eu acho que agora é que a gente é importante. Eu imaginei que a gente ia perder a nossa relevância, nós íamos, de fato, virar uma subcategoria de jornalismo, o jornalismo ia virar subcategoria, e é exatamente o contrário, essa é a minha opinião. Eu acho que a gente nunca foi tão importante. E quanto mais se agrava essa proliferação de notícias falsas, das famosas fake news, enfim, tudo isso que a gente, esse mundo terrível que a gente conhece, mais eu entendo que a gente é importante, mais eu entendo que o jornalismo profissional é importante, mais eu entendo que o jornalismo profissional atacado de várias maneiras, mas de várias maneiras. Atacado do ponto de vista político, atacado do ponto de vista de conceito, atacado do ponto de vista profissional, atacado do ponto de vista físico, humano. E aí eu acho que, exatamente ao contrário do que eu imaginava lá atrás, no meu desespero caótico, né? Meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer conosco? Nós nunca fomos tão importantes. Porque, neste momento, há que prevalecer esta profissão importante, fundamental na democracia, fundamental no Estado Democrático de Direito, fundamental para garantir o acesso à opinião divergente, ela se torna fundamental no momento em que o caos se instala. Então, a pretensão, é tentar organizar o caos. Então, eu queria até citar para vocês, não sei se vocês sabem, o Jornal do Comércio participa de um projeto nacional que chama Comprova. É um projeto que participam vários jornais brasileiros, todos os grandes e importantes jornais brasileiros estão lá, que é a nossa guerra diária de desvendar as fake news que circulam na mídia. Isso não é um projeto do Brasil, isso é um projeto do Facebook, é um projeto internacional. Todos os grandes jornais do mundo participam. E surgiu dessa necessidade e dessa retomada desse protagonismo do jornal, dos jornais, das marcas de mídia como interventores no bom sentido e como fosse organizadores do caos, porque a rede é o caos, a internet é o caos, a rede social é o caos, mas nós também estamos lá. Havia uma discussão, meus caros, muito complicada nesse grupo que eu trabalho, nesse grupo que eu participo, dos executivos de jornalismo. Se nós estamos criticando este caos, eu dizia assim, aliás, lembrando Humberto Eco, novamente, a gente está falando dos integrados e dos... Apocalípticos, exatamente. Lembrando Humberto Eco de novo. E aí eu ficava nessa discussão, a gente vai ter o papel de apocalíptico ou a gente vai ter o papel de integrado? Qual é o papel da gente nessa confusão aí? Lembrando mais uma vez o grande Humberto Eco. E aí eu dizia o seguinte, gente, a gente não pode entender que rede social é lugar do caos se eu não estiver inserida nele, tentando organizar o caos. Eu não vou organizar o caos do lado de fora. Eu tenho que entrar no caos para poder resolver. É ainda uma luzinha, viu? Porque, na verdade, as pessoas, de uma maneira geral, elas se satisfaz muito, isso é uma coisa gravíssima, não é no Brasil, é no mundo, com aquilo que não é verdadeiro, mas com aquilo que é compatível com o que eu acho que é verdadeiro. E aí... Acho que Luana tem uma pergunta a fazer a você exatamente bora. Sobre esse tema. Vamos, Luana. Por favor. Exato. Seguindo essa linha mesmo do que é verdade ou não, a gente sabe que nas eleições de 2018, algo muito marcante foi o envio em massa de mensagens falsas, de informações falsas, isso, disparadas principalmente no WhatsApp. Laurindo, como que as fake news, como que essas notícias falsas afetam o fazer jornalístico? Como que o jornalismo pode enfrentar essa disseminação de informações falsas que está muito crescente nos últimos anos? Luana, é enfrentando. Aliás, veja, a gente criou alguns, eu mandei até alguns exemplos para o professor. A gente criou um produto chamado JC no Zap. Porque a coisa é clara, se as pessoas estão no Zap, nós temos que estar. Se as pessoas estão no Telegram, nós temos que estar. Se as pessoas estão no Facebook, nós temos que estar. Enfim, não adianta deixá-los. Eu tenho que ter, pretensamente, eu tenho que colocar ali o verme da verdade, para ver se ele germina nesse ambiente onde o caos permanece. Aquela eleição de 2018, ela foi muito pedagógica, porque o caos ele pode lhe ensinar, ok? E você pode passar por ele sem se deixar tocar. Eu tenho essa mania de ser incomodado pelo caos e tentar organizar. Aliás, é uma coisa da minha característica pessoal. Aqui em casa eu também gosto de organizar tudo, tenho essa mania. Então, assim, eu acho que a gente tem que intervir no caos. O que foi que aconteceu em 2018? os jornais, é engraçado, as marcas de mídias, elas não perceberam o potencial muito característico do Brasil do movimento que vinha do WhatsApp. O movimento vinha fortemente do WhatsApp. As campanhas políticas, notadamente a campanha do atual presidente da República, ele percebeu isso de uma maneira estratégica, barata. Eu não estou, evidentemente, discutindo conteúdo, né? Isso tá na, nem se discute, aliás, não é nenhum caso a gente discutir, porque, de fato, é complicado. Mas, assim, do ponto de vista estratégico, eles perceberam a política, vamos dizer assim, para a gente não nominar, a política percebeu que o espaço de WhatsApp no Brasil ela tinha relevância. A mídia, de uma maneira geral, inclusive a marca de mídia, não tinham percebido isso. E o que é que aconteceu? Nós não estávamos lá. E como nós não estávamos lá fortemente, estrategicamente, como a política estava, esse espaço foi ocupado, porque, segundo a lei da física, da qual eu não entendo muita coisa, corri de física para fazer jornalismo, mas eu sei o seguinte, o espaço precisa ser ocupado. Ele é ocupado. Quando você não ocupa, alguém vai ocupar. O que é que aconteceu em 2018? Na minha opinião, a gente discutiu muito isso nesse comitê editorial da Associação Nacional de Jornais, que eu participo, a gente perdeu o bonde. E quando a gente perdeu o bonde, alguém ocupou o espaço, é física isso. E quando a gente reagiu, já era tarde. Resultado, todas as marcas de mídia, o Jornal do Comércio, inclusive, eu posso até mandar para vocês, para depois vocês darem uma olhadinha, a gente tem criou um sistema de entrega de notícias, a gente chama JC no Zap, onde você pode, no seu Zap, receber notícias falsas, mas o Jornal do Comércio vai estar lá dizendo, ó, tô aqui, e isso aqui é informação, porque é informação apurada. Ela tem opinião, né? Nós temos, evidentemente, artigo de opinião, e artigo de opinião tem que ser respeitado. Por exemplo, a gente publica, a gente distribui os artigos que o professor nos honra toda semana. Eu publico isso, mas isso tem, veja, é opinião. O problema também é que a gente vulgarizou um negócio chamado opinião com rede social. Todo mundo tem opinião. E qualquer pessoa dá opinião sem que tenha qualquer capacidade, inclusive intelectual, para isso. Mas veja como esse negócio é perigoso também, viu, Luana? Eu acho que é uma coisa... E meus caros professores, por quê? Em que medida eu vou estabelecer que a opinião X ou Y, ela não pode ser divulgada? Qual é o critério que eu vou usar para dizer que... Porque isso é perigosíssimo. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Provavelmente, e aí eu vou usar sempre o exemplo do professor que está perto da gente. Se a gente não tiver cuidado com isso também, e aí precisa de muita racionalidade e muito bom senso, alguém pode estabelecer em algum lugar deste país, ou em outro país qualquer, que as opiniões escritas, publicadas toda semana pelo professor Flávio Brainer, não são boas opiniões. Eu não acho que sejam boas opiniões. E não acho que elas deveriam ser divulgadas. E aí acontece o quê? Então, assim, este ambiente de caos e de informação total e generalizada, ele é caótico, mas a gente tem que vê-lo com muito cuidado a partir do momento de que a gente vá determinar, que alguém vá determinar esse aqui, a bronca, alguém vai determinar que o que eu escrevo, Laurindo escreve, é bom, e o que o professor escreve é ruim. Portanto, o professor não pode escrever, ele não pode ter opinião. É claro que a opinião a opinião de um especialista ela teria em tese mais peso. Ok, mas quem vai dizer quem é um especialista bom e quem é um especialista ruim? Quem é que vai dizer que pode e que não pode falar? Bora, professor. A esse respeito, deixa eu falar um pouco sobre essa experiência, já que você se referiu. Eu sou professor, sou formador de professores e trabalho com filosofia da educação num curso de pedagogia, portanto, na área de formação. Isso. E já há 17 anos, eu estava conversando aqui com o Paulo, antes de começar o nosso programa, conversando com Paula Reis, dizendo, olha, há 17 anos que eu estou escrevendo semanalmente para o Jornal do Comércio, iniciado por Ivanildo Sampaio e agora por você, Laurindo. Mas há 17 anos que eu publico toda semana então, um artigo comentando a atualidade a respeito da educação e de cultura. E estou tendo uma dupla experiência, que é a experiência, ao mesmo tempo, do sujeito que trabalha com a informação dentro de um meio jornalístico e que trabalha com a formação. E percebo algo muito importante nisso, que é a necessidade de nós dispormos de critérios, quer dizer, de uma formação minimamente criteriosa, quer dizer, que me permita estabelecer a diferença entre o que presta e o que não presta, uhum. E é diante da avalanche de informações que eu recebo todo dia. A minha pergunta é muito simples, é mais uma provocação, Qual seria, então, a possibilidade de uma conjunção entre educação e jornalismo, no sentido de que precisamos formar o sujeito minimamente crítico, mas também informá-lo para que ele possa escolher, na avalanche de informações, algo que seja útil para a condução de sua própria vida? Professor, esse é o desafio diário. Eu acabei de sair de uma reunião, que eu tenho todo dia, eu tenho uma reunião, são três reuniões muito importantes que a gente tem aqui. Uma das 7 da manhã, uma da 12:30 e outra às 18 horas. Eu começo o dia com que informação? Eu faço um balanço meio dia e meio do que nós temos, do que nós conseguimos, e às 18 horas é o que é que a gente vai entregar nos primeiros dias, nas primeiras horas de amanhã. Então, este é o sonho. O que o senhor colocou é uma reflexão que eu faço diariamente em toda reunião. Eu vou pegar um caso clássico do dia. Vamos esquentar esse debate, que é do dia. Terminei de fazer minha reunião ali e disse o seguinte. A gente publicou desde ontem uma matéria e retomou um caso da Tamarineira, daquela tragédia da Tamarineira, desse acidente que, aliás, eu, na qualidade de pai, eu tenho uma dificuldade enorme de reviver esse ambiente, porque é difícil, não é fácil. Mas vamos lá. A gente tem que se abstrair disso e cuidar do que interessa para o debate. E aí, eu ontem disse... Isso me deu um prazer enorme. Eu estou compartilhando com vocês, porque me deu um prazer enorme. Eu disse assim, gente, vamos cobrir esse julgamento. Primeiro, vamos ter muito cuidado na condução do réu, tá? Do como a gente vai apresentar esse réu, porque ele está sob julgamento. Não vai caber a nós aqui fazer um pré-julgamento. Vamos relatar, mas vamos refletir sobre uma coisa que eu julgo muito importante, que é o trânsito e o papel civilizatório que nós precisamos ter quando pegamos um carro, tiramos da garagem e vamos dirigir. Porque, no fundo, ou as tragédias nos ensinam, ou elas virarão sempre só uma tragédia. E não há como tirar ensinamento de tudo na vida, muito mais de uma tragédia. Então, assim, o que é que ela nos ensina? O que é que ela nos diz? O que é que ela nos educa, professor? Eu estou pegando exatamente daí. E aí, eu sugeri ontem que a gente escrevesse um texto de Roberta Soares, que eu sugiro que vocês leiam, que diz assim, os ensinamentos da tragédia da Tamarineira. O foco é esse. Então, assim, nós estamos falando da tragédia da Tamarineira, mas, assim, o que, veja, vamos entender, vamos ler para refletir sobre o que é que eu tenho a ver com isso. O que é que eu poderia melhorar isso a partir deste momento ou a partir desta tragédia. Então, essa é a grande reflexão. Eu acho que o jornalismo hoje tem esse papel fundamental. E se não tiver, e se eu não acreditar que esse fosse o nosso papel, seguramente eu não estava nem aqui conversando com vocês, sem falsa modéstia. Veja, a gente serve para quê? Às vezes eu fico, meu Deus, para que é que a gente serve? Por que é que a gente tem utilidade? Resumindo, esse texto de Roberta, ele acaba sendo... Hoje a gente acompanha tudo online, tá? Eu tenho informações, neste momento, sobre o que está sendo lido, sobre onde está sendo lido, sobre por quem está sendo lido. Por exemplo, se eu tiver leitores, neste momento, lendo o Jornal do Comércio, em qualquer lugar do mundo, eu localizo aqui. Esse texto, ele amanheceu como um dos mais lidos, aliás, mais lido do que a própria informação do julgamento. E isso é muito coisa bom. Coisa boa. Isso é muito bom, porque a gente não está... Veja... Eu fiquei muito preocupado, ontem teve um vídeo que repercutiu muito, que nós demos também, do réu, que eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tenho muita pena daquele réu, eu tenho muita pena da família, é claro que tenho, mas aquela cena dele se debatendo, pedindo perdão, aquilo foi de um... Bom, enfim, mas... Não, é uma coisa terrível, mas eu, evidentemente, que você tem que contextualizar tudo, e acabou este vídeo, ele tendo uma repercussão muito grande, porque a rede gosta disso, né? A rede social gosta disso, gosta de ser impactada por isso, mas o que causou mesmo repercussão foi o texto da questão do trânsito, da civilidade no trânsito. Então, eu acho que é isso, professor. Eu acho que é um exercício de... A gente consegue todo dia? Não. A gente erra muito? Muito. Não erra pouco, não. Vou logo dizendo aqui, para quem não tem problema nenhum, a gente erra muito. Agora, a gente... Eu, particularmente, e posso falar isso em nome do Sistema Jornal do Comércio, até porque essa reunião eu trabalho, é uma reunião diária minha com Mônica, que é diretora de rádio, você conhece, Mônica Carvalho, que é diretora da rádio, é uma conversa diária. Outro caso, professor, que a gente está, provavelmente vocês virão daqui a pouco no Jornal do Comércio, a gente está circulando um vídeo no WhatsApp, de que alunas de uma escola da rede pública de Pernambuco aparecem cheirando cocaína. Não sei se vocês viram esse vídeo. Numa cena mortal, assim, mortal. Então, este assunto estava na reunião que acabou nesse instante, eu digo, vamos lá. Primeiro, a gente precisa checar se essa informação é verídica, porque ela está circulando no WhatsApp. Vamos ouvir a Secretaria de Educação, para ver se tem alguma investigação. Vamos ouvir a polícia. Mas a matéria não pode ser, o foco não pode ser essas meninas, que evidentemente não aparecerão. Claro. Não aparecerão. O foco precisa ser onde nós estamos e o que é que tem que ser feito para Excelente. Que esse tipo de comportamento ele não aconteça numa escola, dentro de um ambiente escolar, numa escola pública ou privada, qualquer que fosse. Então, a informação de que haverá uma investigação sobre isso, se ela for verdade, que a gente não sabe ainda, mas essencialmente a matéria é, gente, está errado, tem alguma coisa errada, não pode, a gente não pode fazer isso. Então, assim, isto é informação que Entendi. Gera um debate com foco na educação, professor. Laurindo, infelizmente, informações extremamente interessantes e análise extremamente rica que você faz, um verdadeiro diagnóstico da situação da imprensa escrita, da qualidade da informação e dos critérios que nós precisamos ter para poder avaliar a qualidade dessas informações. Eu acho que foi muito clara a sua entrevista hoje aqui para nós, nesta mais uma edição do Conversa com Flávio Breiner, um programa de cultura e educação, veiculado pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Laurindo, eu agradeço imensamente esse convite da rádio e, se você quiser, então, uma palavrinha final para os nossos ouvintes de despedida. Eu só tenho a agradecer e me senti bastante honrado com o seu convite, tanto que aceitei de pronto. Só não aceitei porque eu tinha 10 dias fora, tá? Mas quando eu voltar, a gente conversa. E para mim é uma honra e vocês chamem quantas vezes forem necessárias. E eu já tenho o meu contato. Se vocês perceberem que em algum momento o jornal começa a estar saindo dessa linha aí que a gente defende, gritem que às vezes escapa, tá? Às vezes escapa. Mas a guerra é para a gente seguir nessa linha aí que Muito o obrigado. Professor colocou. Jornalismo com educação. Muito obrigado, Laurindo. Luana. Obrigado a vocês. Realmente, tivemos uma conversa muito rica e é um assunto que nunca deve parar de ser discutido, né? O perigo das notícias falsas, das informações falsas e como devemos lutar contra elas, principalmente nesse ano que é ano de eleição. Então, agradeço novamente ao diretor de redação do Sistema Jornal do Comércio, Laurindo Ferreira, e, claro, obrigada a você, nosso ouvinte, e o professor Flávio. Até a próxima. Até a próxima a todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Produção e roteiro, professor Flávio Breiner, junto com a equipe da Rádio Paulo Freire. Eu, Luana Simões e Eberton Martins, estudante de comunicação da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição, Luana Simões. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até a próxima Conversa com Flávio Breiner.